259, após a aeronave da Gol iniciar a rolagem, está autorizada a linha e manter 1-0. Decolado aos 4-1, chame o controle 1935. 1935, boa Páscoa. Salvador, gol no 273, decolou passando 1500. 273, boa noite, contato radar, subida 360, saída da El. Da El por 360, gol no 273. Patango, prossiga, Roraes. Mantenha, 6259. Eu vou Patango no 1500 pés. Guarde só um minuto, cópia. Juliette Alfavito, tá na escuta do, da torre? Oceania 6259, autorizada a decolagem da 1-0. O vento é 1-3-0 graus, 8-9. Governo Galeão. Se via parte principal, India e Alfa, ponte para 186. Ajuste 1-0, 1-3 padrão, bom voo, boa noite, gol 940. Autorizado o táxi via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera, da 1-0-186, o ajuste 1003, para o gol 940, boa noite. Pronto, cópia, Romeu Patango. Autorizado, Romeu Patango, Aracaju, 1.500 pés. Correção, inicialmente 1.000 pés restrito, aguardando a liberação do controle. Direto, decola do 7 com curva esquerda, após a decolagem, subida corredor forte, aciona 0263, controle 119, decimal 35, 2186. Decolou os 44-1935. 1935. Salvador, boa noite, chama 6259. Opa, Tango. Passo 0360, saída Arbor. 360, Arbor. Poderia voar por Arbor ou Elefa, senhorita? Após 2000, está autorizado Arbor. Após 2000, Arbor, obrigado. retornou o Chico Sainz. Ponto Serra, dando zero pronto, voo no 940. Ponto zero autorizado, linha decolar, 140 graus, 1200 graus. Autorizado, linha decolar, dando zero para voo 940. O 884, acima na identificação autorizada a Mari, desce ao 050. Com 273, chama Recife no 251. Uno 251, uma boa noite, Gol no 273. Boa. Controle, poderia coordenar após a voar direto ao Dadro, por gentileza, 6259? Aguarde. Muito obrigado. Salvador, muito boa noite, Gol 940, decola na Arbor. Gol 940, boa noite, contato radar, virou 360, será bom. Leaderboard 360, Gol 940. Meu papatango, o Limitax chama ingresso, com ajuste 1014. Salvador, Oxenair, 6259, após a voz vai manter a proa devido a formações, tá? Boa noite, informação Tango, Rio de Janeiro, Galeão 3800. Aguarde, cópia, estão 3197. Aguarda. O Chile 6259, se tiver condições, está autorizada por hoje de Dadro. Ok, grato, Dadro. O meu direto é para Vitor Livitar, que chame para ingresso no 7014, ajuste. Manda é Papa Romeu. Primativo. Zona 97, copia. Tá 3197, Galeão aprovado nível 380, via peso Luno 0, SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita, transponder 5047, controle 199.35. Identificação autorizada ao mar e descida ao 050. Tá 3197, cotejamento correto, chame pronto. Então, senhorita Bride, do 3197, querendo nos soletrar? Tá 3197 afirmativo, o senhor voa perfil de saída da EL, Leda até Leda, após Leda voa direto Bride. Juliette, Alfa Vitor, reporte alinhado e pronto no 7. Parado do solo, Romeu, tá passando. Certo. Recife 260, 940, boa noite. Livre cruzamento do campo. Livre cruzamento da 1028, Romeu Papatã. Livrando, restando 028, Romeu Papatango. Afirmativo, Romeu Papatango, prossegue no axé, chamando o controle 1935. Boa noite, 35, braço, tô. Salvador, muito boa noite, Papatango, Romeu Papatango, tá colado, cabeceira no 7, acabou de cruzar o estando 028. Romeu Papatango, boa noite, prossegue em condições visuais 1500 pés, pelo litoral, com todo o controle. Autorizado a sessão no 1500 pés, Romeu Papatango. TP5218 na presente, voa direto Duna, descida para 4000 pés com 1014. Duna, 4000 pés, 1014, 28. 528, se tiver condições, mantenha a velocidade até mais próximo. Vai manter. Afirmativo, o Juliette Alva Vitor vai observar que o tráfego decolou anteriormente, está mantendo meu pé no litoral. O senhor inicia a curva da saída Puca após 2 mil pés, ok? O vento 140 com 8 nós. 2. 2, ok? Ciente, livre adicionamento, chame para o táxi, são 3197. Papatango Romeu, Papatango, quando possível, seu estimado de pouso. Nós estimamos o pouso daqui a mais 1 hora e 5 minutos, senhorita. Gente, grata. Pé 76, redução 2109. Gol no 776, reduz 2109. 2109, 776. Pesado, gol 884. 884, chama a torre no 9862 e bom pouso. Obrigado. Boa noite, 84, continua a aproximação pista 10. Informo o tráfego decolou da pista 17. Vai cruzar o campo acima de 3 mil. Casa de arremetida sobre a parada 2000. Tem livre pouso pista 10, 140 com 8 nós. Livre pouso. Bom, 884, casa de arremetida em frente 2 mil. Guarulhos. 3197, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 04, bom voo. 1904, Índia, 86, obrigado. 3224, aciona a identificação, voa direto TOC da presente, descida ao 050. Prossiga. Quatro ao 04, 1219. 2198. 528 completa a aproximação em Duna, chama a torre no 8612. 286. 1776 desce 2000 pés, está livre ILS, reporta estabilizado. 2000 pés, portará estabilizado 776. Torre, triplo 5218 na final, 19 vai passar a Duna. Informo que o Airbus alinhando para decolagem, aguarde o estreito. Está atingindo 190. Esse é o 050. 050, 2224. Ai, que bravo, Charlie, quando possível ser chamado esposo. Certo, mais que bravo, Charlie. E sistema Aracaju aos 2254. 225 grados, ciente, grato. Pouso na 10, triplo 2 de noite. Controle 3560. Controle 1935, graças, uma boa noite. 3197. No ajuste, identificou direto Duna da presente? Afirmativo, ajuste 1014. 1014, direto Duna para 3000. 1776 passando Duna, chama a torre no 8612. 786, 776. Controle de Salvador, boa noite, 3197 da TAM, na DAEL. Solicita quando possível pro AD DAEL. Valeu, TAM, 3197. Controle Salvador, TAM, 3197. 3197, prossiga. Dael saída, passou 4.000 pés agora, solicita pro AD Dael. Sente, cheque o transponder, TAM 3197, transponder 5047. 5047, estacionado. Sente, ainda sem contato radar, virou 380, saída Dael, TAM 3197. Agradecido, passei 2224. Autorizado 2.000 pés, livre LS, reporte estabilizado 2224. Sente para 2.000, livre ILS, reporte estabilizado 2224. A 397 está em contato radar 5 milhas de Salvador. 3197.